No programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. O Barbosa, que a seleção brasileira joga nesta quarta-feira contra a Rússia lá em Recife. Exato. Né, Barbosa? Exato. E quem tá na linha pra conversar com a gente é o técnico Vandenburgo Luxemburgo, Barbosa. Que bom, que bom. Vamos bater um papo com ele. Tudo bem, Vandenburgo? Tudo bem, Maurício Menezes. Tudo bem, Francisco Barbosa. Tudo bem. Estamos aí prontos pra mais esse desafio, não é? Ô, Vandenburgo, você convocou os jogadores aí que ninguém esperava, deixou de fora outros que pensavam que ia convocar. Qual o critério pra convocar jogadores? Disciplina, eu não abro mão de disciplina, não é? Eu não gosto de saber quando o jogador tá bagunçando tudo, que história é essa de jogador não ter disciplina. É. Isso eu não aceito, não é? Jogador comigo tem que ser profissional, correto? Correto, correto. Mas, ô Vandenburgo, você não acha que com isso muitos craques vão ficar de fora da sua seleção, não? Ô Barbosa, problema deles, né? Problema deles. É, correto? Correto. Eu tenho uma filosofia filosófica de trabalhar filosofando, correto? Sim, sim. Nós temos um parâmetro e eu vivo perguntando, que história é essa de jogador querendo entrar em campo de calção com as pernas de fora? Mas pera. Jogador não vai mais jogar de calção, não? Eu quero terno e gravata. Terno e gravata. Eu já adotei isso e isso quando for jogo amistoso, não é? Sim. Porque quando for jogo oficial, todo mundo smoke. Tem que ter disciplina, ô Barbosa. Tá certo. A disciplina é a base de tudo na vida das pessoas. Tá, Vandenburgo, mas a torcida tá reclamando porque muitos craques não estão sendo chamados por você. Barbosa, problema da torcida. Ah, sim. Problema da torcida. A torcida foi feita pra quê? Ah, é pra torcer. Pra torcer. Então a torcida tem que torcer. É. O técnico tem que tecnicar. Tecnicar. A imprensa tem que imprensar. Então é cada um fazendo seu papel. Sim. Né? Essa é a filosofia de trabalho do Vandenburgo Luxemburgo. Mas você não acha que excesso de disciplina pode tirar a alegria do futebol? Então, o futebol não tem nada a ver com alegria. O futebol não tem nada que ter alegria, tá? Futebol não é circo. Tá certo. Tá? Futebol é coisa séria. Essa é a minha filosofia de trabalho. Eu não quero o jogador rindo em campo, tem que ter disciplina, e na hora de fazer gol, eu não quero saber daquela história de todo mundo sair correndo pra se abraçar. Pera lá. Ô Vandenburgo, se um jogador fizer gol, não pode abraçar o outro? Claro que não, Barbosa. Aqui não é festa gay. Que festa? Ó, rapaz. Aqui é a seleção brasileira, é coisa séria. É. Tem que ter filosofia de trabalho pra alcançar as metas, não é? Tá, e na direção dos objetivos. Tá. Essa é a minha filosofia de trabalho. Tá bom, mas o que você espera desse jogo contra a Rússia? Olha, os Menezes, eu espero disciplina dos jogadores, não é? Está tudo já planejado aqui. Nesta quarta-feira, dia do jogo, 5 horas da manhã, alvorada. Alvorada? 6 horas, oração. 7 horas, café da manhã. 8 horas, mais um pouquinho de oração, né? O jogador tem que ter fé. Sim. 10 horas, aula de jardinagem. Aula de jardinagem? A moçada toda aprendendo aí uma profissão, né? Sim. Além do futebol. Meio dia de descanso. 1 hora da tarde, mais oração. Sim. E tem que ter disciplina. Comigo é assim, é minha filosofia. Tá certo. Eu não abro mão. Tá certo. Pronto, tá acabado. Tá bom. Obrigado, Vandenburgo. Valeu. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Outro.